A partir de agora, JCS 15, informação para quem decide. Comigo, Calbi Cerquinho. E também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Calbi. Boa tarde, amigos aí que nos dão a satisfação de permitir que a gente entre na sua casa, enfim, no seu celular, na sua internet aí, para ao vivo aparecer aí pelas redes sociais do Jornal do Comércio, pelo YouTube, Facebook, Instagram, também pelo portal do Jornal do Comércio. Estamos ao vivo aí no JCAM. jcam.com.br, nosso áudio também gravado vai subir aí pelas ondas tropicais da Rádio Baré 4.845 kHz. Fred, plantas medicinais, plantas comestíveis, a importância de uma planta que existe em toda Manaus é um dos grandes assuntos que nós vamos discutir daqui a pouquinho, aqui no JCS 15, informação para quem decide. Aqui no Jornal do Comércio, até porque a gente tem uma ligação muito estreita, foi como nós construímos esse prédio. Legal. Matar essas saudades aí, Joaquim. É. Agora, Joaquim, você vai falar de saúde, né? E saúde é uma coisa que interessa a todos nós, com certeza absoluta. O Fred tem duas sonoras, né, Fred, para falar desse surto que está acontecendo, até para nós sabermos um pouquinho sobre esse surto de gripe, o verdadeiro surto de gripe que está tendo, acho, na cidade de Manaus. Temos algumas autoridades falando sobre isso, Fred? Exatamente, Calbi. A gente tem, inclusive, no nosso portal essa matéria, né, que é com informações aí da Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas e também a Secretaria de Estado da Saúde, fazendo esse alerta aí para todos os cuidados, né, para incentivar exatamente a prevenção nesse período, né, esse período em que a gente está muito vulnerável aí, e os dados aí da FVS mostrando que a gente vive aí um período sazonal para SRAG, né, que é a chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave, com casos, né? Foram mais de 500 casos registrados somente no mês de novembro. E também a influência A, que é o H3N2, com 140 casos registrados, né? E aí, dentro desse alerta, foi colocado que há, na verdade, uma proliferação de vírus em circulação neste momento no Amazonas, incluindo adenovírus, rocavírus, meptanovírus, parainfluência 1, parainfluência 2, rinovírus, vírus sincicial respiratório, né, VCR. Então, esse cuidado, e aí nada melhor que a gente pegar aí o depoimento aí dos representantes da saúde do Amazonas para exatamente para que as pessoas evitem, né, façam aquilo que é possível para prevenir esse tipo de ocorrência. Pois é, vamos ouvir então a doutora Tatiana Morim, que é da FPS, da Fundação de Vigilância Sanitária e Saúde. Doutora Rosemary. Desses casos de síndrome gripal, ele ocorre principalmente pela influenza A. Então, até maio do ano que vem, vamos enfrentar esse tipo de ocorrência por causa do aumento da circulação de vírus respiratórios. Então, por conta disso, a Fundação de Vigilância e Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto, ela lembra a todos nós, né, a importância de manter essas medidas contra a Covid, que também são úteis para conter a transmissão de vírus respiratórios. Pois é, Fred, olha só, então é realmente uma preocupação grande que a gente está tendo. E vamos ouvir agora também o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, né, que é a diretora executiva para a capital. Isso, Adriana Elias. Que a contratação, né, de doenças respiratórias e síndromes gripais, é importante reforçar junto à população que caso venha sentir febre leve, dores no corpo de forma leve também, né, corizas, que a população procure inicialmente uma unidade básica mais próxima da sua casa, do seu trabalho. Caso, né, esse quadro seja um pouco, né, mais severo, como uma falta de ar, um cansaço, né, e outros sintomas associados, aí ela pode estar se direcionando a um serviço de pronto atendimento ou uma UPA. Importante destacar isso, né, para que a gente possa dar celeridade a esse atendimento, que a população não precise, né, estar se deslocando grandes distâncias para realizar um atendimento ambulatorial, né, das síndromes gripais mais leves. Legal, Fred. Olha só, então aí estamos os dois alertas principais, né, das duas instituições de saúde sobre essa questão desses... Eu já estou considerando um surto de gripe na cidade, para onde você vira tem gente gripada, realmente os hospitais aí estão abarrotados de gente. E é um bom começo, é um bom assunto para a gente começar falando com o Joaquim. Joaquim, que é um estudante da natureza. Joaquim, esse surto de gripe, principalmente... Fala, Fred. É só para a gente não perder o link, porque senão vai ficar fora de contexto. A gente já volta para falar com o Joaquim sobre saúde, mas vamos falar também sobre a questão do Ministério Público, né, que decidiu abrir investigação sobre aquele MMA, né, que tomou conta da noticiário nacional aí, aqui do Amazonas, né, esse meme, né, gerado pelo prefeito da cidade de Borba, aí, que junto com o ex-vereador protagonizaram um espetáculo mambembe, né, sei lá, um espetáculo circense, de uma luta para tirar a limpo, né, questões políticas aí, desavenças, né. E aí o Ministério Público decidiu abrir investigação sobre isso, exatamente para investigar se há um ato de probidade administrativa com o uso de recursos públicos para esse evento, que além de tudo estava ainda com uma grande aglomeração de pessoas, né, e possivelmente teria sido realizado com recurso da prefeitura. Alguém pagou esse negócio, essa armação, a colocação do sítio, do ringue, de modo geral, e tem gente também dizendo que a própria arbitragem também, com hospedagem, tudo isso foi pago pela prefeitura, Fred. Já estou dizendo isso. Por isso que o prefeito ganhou a luta, entendeu? Apesar de ter apanhado bastante. Mas ele teria pago, como ele pagou a arbitragem, então ele tem que ganhar. Não tem jeito. Mas isso é um assunto realmente que vai ser apurado, vai ser investigado pelo Ministério Público. A gente espera que realmente isso venha público, essa decisão, para que realmente não aconteça. Já pensou? Se isso virar moda, vai ficar complicado. Daqui a pouco já estão começando a chamar o presidente Jair Bolsonaro com uma luta aí. Muita gente está querendo lutar com ele aí, né, Fred? Verdade. O Bolsonaro tem bastante adversários já engatados aí para um MMA da vida. Verdade. Pois é, como eu ia dizendo então, Fred, aí essa questão da saúde, volta, a gente volta com o Joaquim. E o Joaquim vai falar sobre uma exposição de saúde, educação, indústria, organização e até o turismo. Vamos conversar um pouquinho. Joaquim, fala um pouquinho sobre esse evento que vai acontecer aqui em Manaus. Meus amigos, eu tenho 72 anos de idade e resolvi fazer uma check-up, e tomei conhecimento da situação de saúde. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo que diz que o Amazonas está na UTI e desenganada. Tá entendendo? Então, eu busquei fazer exames e teve exames que marcaram com um ano depois. Imagina a pessoa que está numa situação delicada. Então, em função disso, porque eu conheço, eu tenho 72 anos de idade, não tomo um remédio, tenho uma vitalidade de 50 anos, e resolvi levar isso para a sociedade. Como você se alimentar e quais plantas você, medicinais, você usa para se prevenir e até curar o caso. E até aproveito aí, que vocês falaram sobre a gripe, a xanana ela cura a gripe de um dia para o outro. O chá de xanana. Tá entendendo? Então, se você tomar o chá de xanana, já tive várias experiências de pessoas que de um dia para o outro curaram a gripe. Então, a gente pode entrar em detalhes mais sobre isso, talvez em uma outra oportunidade, porque nós temos só 20 minutos. E nesse evento nós vamos ter o extrato da xanana e chá de xanana para as pessoas tomarem durante o evento. Mas então, esse evento, nós estamos trabalhando saúde, educação para a saúde, e a gente também, é uma constatação que nós tivemos, de que quase nada está sendo industrializado da natureza. Vocês devem acompanhar o o conselho da SUFRAMA, as reuniões do Secretaria de Produção, e muito pouca coisa é desenvolvida em termos industriais desses produtos. E a maioria é açaí, mais os produtos que já são convencionais. E nós podemos industrializar isso tudo, porque o mundo está precisando de saúde também. E nós temos como curar as doenças do mundo inteiro, não só daqui. Tá? E ao mesmo tempo, já tem pessoas que plantam e que também já recebem turistas. É um turismo de natureza e gastronômico. Então acho que nós podemos estimular isso. Todo mundo, quem chega em Manaus, só 6% fica na cidade. Todo mundo vai para o interior. E geralmente vai para hotéis de selva que cobram 500, 600 reais. Quem não pode pagar isso, não pode fazer um turismo de natureza. Então, nessas propriedades dos produtores, você pode estimular, como foi feito em Parintins pelo Robério Braga, que eles construam apartamentos. Então ele tem a plantação, tem a comida, eles muito sabem cozinhar e nós podemos treiná-los melhor, tá entendendo? E eles pegam, fazem hospedagem. Lá tem, já, todas as propriedades geralmente tem garapé, tem natureza abundante, tá entendendo? Então você pode ter um turismo que vai atrair o estrangeiro, vai atrair o brasileiro e de um preço muito melhor. Então essas quatro, digamos, segmentos que a gente está atacando. Então eu posso falar aqui o que é que está previsto nesses 3 dias. Então seria alimentação saudável, como se alimentar saudavelmente para não adoecer. Educação para a saúde, a gente precisa educar desde as crianças, que hoje são tomadoras de refrigerante, Coca-Cola, e produtos com muito açúcar, trigo triturado. Então são coisas que não são saudáveis. Uso de punk e plantas medicinais para a saúde, essas plantas alimentícias não convencionais, começando pela xanana, que está aparecendo aí na imagem, na televisão. Nós vamos trabalhar terapias alternativas ou complementares. Tem dois profissionais, a Sueli Moraes, que trabalha com biomagnetismo, e o Alberto Valente, que trabalha com fitoterapia. Vão estar lá e, inclusive, vão curar pessoas que forem lá, porque o biomagnetismo, o resultado é muito rápido. Então eles vão estar, são profissionais muito experientes. A Sueli, ela fez curso de biomagnetismo em 4 países. Entendeu? E o Alberto Valente trabalha com fitoterapia há 40 anos. Tá? Então essas duas pessoas são altamente qualificadas. Eles vão participar do painel do dia 17, que a gente vai discutir saúde, e depois eles vão estar lá no dia 18 e 19, com as macas para atender as pessoas. Tá? E aí vamos lá também falar sobre turismo de natureza, de aventura, de gastronomia, de punk e de saúde. E nós vamos planejar o futuro. Como é que a gente vai sair do lugar comum de hoje e vamos trabalhar o futuro da nossa região usando o nosso recurso da natureza? Que nós não usamos quase nada. Quem usa o recurso da natureza? Os índios, os caboclos. Na cidade, muito poucos. Muito poucos. Eu estive hoje numa floricultura, disse que ele plantava punk. E aí ele deixou ele plantar porque as pessoas ficaram em dúvida da utilidade, da garantia. Então tem que educar as pessoas para o que nós temos na natureza. 40% das plantas que nascem nas ruas são comestíveis e medicinais. E nós temos na região amazônica mais de 10 mil plantas alimentícias não convencionais, que a gente não usa para se alimentar. Então nós estamos jogando a possibilidade de ter saúde fora. Tá? E aí nós vamos lá no dia 17, nós vamos trabalhar, inclusive discutir vacina, terapias alternativas e uso da xanana. A xanana cura a Covid. A doutora Terezinha Regula do Maranhão, Ela tem 40 farmácias de vivas, que ela chama, que o governo financiou e que mantém lá, em que ela faz o extrato de xanana. E quem toma o extrato de xanana não pega Covid. Então lá no Maranhão o índice de Covid é muito baixo. Tá? Então alimento, nós vamos ter alimento como medicamento, nós vamos discutir também a obesidade altíssima do Brasil, que é um grande provocador da doença. Né? Vamos trabalhar o alimento como medicamento, já falei, terapias complementares, que é a bioenergética ou o biomagnetismo, a medicina natural ou tradicional, que é o uso das plantas medicinais. Nós tivemos agora, recentemente, em Manaquiri, conhecendo o Instituto de Medicina Tradicional do Juan Revilla. O Juan Revilla é pesquisador do INPA, 44 anos de plantas medicinais. Ele é peruano, e o Peru é o país mais adiantado em termos de estudo de plantas medicinais. E ele veio para cá para estudar no INPA, e agora ele aposentou, está lá em Manaquiri, querendo montar um hospital turístico para receber as pessoas. Ele acabou de receber uma americana, está desenganada nos Estados Unidos, e ela veio para cá, ela estava com o peito roxo, e ela acabou de viajar para os Estados Unidos curada. Ela ficou hospedada lá no instituto dele. Tá? Então, ele é o maior especialista em medicina natural ou tradicional. Nós estamos planejando com ele fazer curso de formação para médicos, para profissionais de saúde, para atendentes de saúde e para nutricionistas. Para usar, a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, já está usando o PANC para alimentação dos hospitais, para ajudar a curar. Então nós estamos, o KNUP andou fazendo curso no Brasil inteiro, e lá para o Sul estão usando, e aqui não. Nós podemos usar essa alimentação dos hospitais aqui, até mais nos postos de saúde, que geralmente as pessoas se alimentam lá. Podemos plantar nos hospitais PANC, nos postos de saúde. O governo federal está financiando isso. Basta que a gente aplique. E tem tratamento com produtos naturais também. Isso aí é o que nós vamos tratar no dia 17. Aí nos dois dias, nós vamos ter uma feira no Tapiri da aldeia SOS, um tapiri grande que tem lá. Então nós vamos fazer a exposição de um jardim produtivo. O que é um jardim produtivo? É um jardim em que tudo que tem nele você pode se alimentar. Então nós vamos ter, tem três pessoas que estão fornecendo plantas num tamanho maior, e a gente vai fazer a foto de um jardim aí produtivo, né? E a foto da planta alimentícia não convencionais é uma bandeja com uma quantidade enorme de plantas, todas comestíveis. Então nós vamos ter esse jardim lá com as placas de identificação. E se alguém quiser fazer o jardim produtivo na sua casa, já vão ter o pessoal de jardinagem lá para fazer o projeto. Eles compram e a pessoa leva para fazer o jardim na sua própria casa. Tá? Nós vamos ter exposição de livros. Esse livro aí do KNUP vai ter lá. Nós mandamos buscar em São Paulo 50 desses livros. Então se a pessoa quiser usar a planta, aí dentro desse livro tem as características científicas, os usos culinários da planta e três receitas que ele preparou e fotografou. E lá está escrito como você preparar. Então aqui nesse livro tem quase 1000 receitas, só usando o PANC. Então você, tendo a planta, você aprende a cozinhar com ela. Tá? Bom, na exposição de produtos de gastronomia e venda dos mesmos, eu trouxe aqui café de açaí. Isso aqui, o açaí, o caroço do açaí, se você torrar e triturar, ele é um café deliciosíssimo, cheio de propriedades medicinais. Tá? E assim nós podemos fazer o café do tucumã, o café da pupunha, o café do caroço de cupuaçu. Então nós podemos ter vários, e tem outras, palmeiras, que você pode preparar o café. Isso aqui é barato, café é caríssimo. Então você pode ter isso aí. Então lá nós vamos ter também o cupuaçu, o chocolate de cupuaçu, vamos ter pão, nós vamos, devemos ter uns 3 ou 4 tipos de pães integrais, com xanana, com ortiga. A ortiga é essa daqui. Essa planta aqui, você faz pão com ela, você faz o caxiri e o suzurã, já fazem empanado dessa planta. Isso, para onde? Para o próximo livro. Ah, tá. Então, essa planta aqui, hoje de manhã eu estive na floricultura, ela nasce naturalmente. Então, a pessoa plantou uma outra árvore, outra planta aqui, que é ornamental, mas ela nasceu sozinha no meio dela. Então, eu comprei e estava no carro, coincidiu de eu vir aqui, te pode mostrar. Então, essa, a ortiga tem uma quantidade enorme de propriedades medicinais e é uma delícia você preparar. Tá? Então, aí vamos ver. Exposição de produtos industrializados de punk e plantas medicinais, já falei. Exposição de transformação do lixo para a construção de casas sociais. Vai estar um cara lá que pega o lixo e pega, ele trabalha industrialmente esse lixo e transforma em tijolo para construção de casa. Ele vai estar lá também no evento. Terapia de magnetismo, que eu já falei. Terapia de alinhamento de coluna. Tem uma pessoa, o Alberto Valente, que trabalha com fitoterapia, ele deita na maca, realinha a tua coluna. Se você tiver com problema de coluna, ele coloca tudo no lugar de novo. Tá entendendo? Então, demonstração de hipnose clínica, nós vamos ter também lá. Orientação de vida saudável pela alimentação. Roda de conversa e troca de experiências. Então, como vai ter muita gente lá, as pessoas vão poder trocar experiência entre elas. Eu conheço alguma coisa de planta, se você conhecer outras coisas de planta, o outro também, aí vai trocar experiência. Porque o que está acontecendo hoje? Todo mundo que mexe com alimentação saudável, com plantas medicinais, cada um está para o seu lado. Então, o meu trabalho, juntar tudo isso, é o que eu estou fazendo. Trazer todo mundo para um evento só. Tá? Eu fui agora na Expo Agro e o pessoal vende comida que não é saudável. Um ou outro vende plantas medicinais e de alimentícias. Então agora nós vamos ter. Eu até brincando, eu digo, pô, a Expo Agro foi a Expo Agro da doença. Pelo que você tem falado aí, como? Realmente as plantas são muito pouco conhecidas ainda da população. A gente quer agradecer muito a tua vinda até aqui e dizer que a gente vai tentar ver se a gente consegue fazer um outro programa com você para a gente explanar e saber um pouco mais sobre essa questão das plantas. Tanto, como você disse, essa planta xanana, ela dá aí, a qualquer lugar de Manaus tem xanana, então é possível a gente aproveitar isso de uma maneira tranquilamente para a população, principalmente a população mais carente. E você tem procurado no setor público também para ver se esse trabalho se é realizado. Aqui, onde é que vai acontecer esse seminário para a gente encerrar? Na aldeia SOS, que fica de frente ao Conselho Regional de Medicina lá na Alvorada. Tá aí, tem o local, a aldeia SOS. Você acha que todo é bem conhecida, né, um local de educação. Várias casas lá, tem 3, tem dentro da aldeia SOS duas escolas municipais e tem várias escolas da própria aldeia infantil SOS. É um organismo internacional patrocinado pela Unicef. Então eles cederam o espaço dele para a gente fazer o evento lá. Vai ser de 17 a 19. Dia 17 só vai ter uma palestra de 8 a meio-dia. 18 e 19. São o dia inteiro, dia 18 é sábado, de 8 às 20 horas, e domingo de 8 às 18 horas. Vai ter várias alimentações disponíveis de gastronomia, punk, tudo diferente do que a população está acostumada a ver. Joaquim, a gente quer agradecer muito a tua vinda até aqui com a gente, e dizer que a gente vamos tentar ver se a gente consegue divulgar ainda mais essas plantas, ainda mais o poder dessas plantas, porque eu acho que a população precisa saber realmente de tudo isso. Né? E a gente tem aí um papel importante em divulgar esse trabalho, como você disse, né, uma pós-doutora, que realmente já pesquisa isso há muito tempo, e eu acho que são plantas que a gente deve conhecer cada vez mais. Joaquim, obrigado pela tua vinda até aqui com a gente. Ok, meu amigo, foi um prazer muito grande. Estou à disposição. Eu acho que a gente precisa unir todas as forças, a imprensa toda, porque a pessoa tem um alimento e tem uma planta que cura quase 10, ela cura 10 doenças. Então as doenças usuais, você que está gripado, se tu machanando, amanhã você está bom. Legal, obrigado Joaquim, mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui com a gente vai com certeza nos ver algum outro próximo programa aí, para a gente colocar essa colocação de plantas, a importância dessas plantas todas para nós. Obrigado mais uma vez, Joaquim. Obrigado, meu amigo. Eu quero aproveitar para trazer os outros dois parceiros da gente, da próxima vez. Gente. Programa com bem antecedência. Nossos seguidores que acompanharam até agora, para voltar amanhã, se Deus quiser. Como? Se realmente o Joaquim que esteve com a gente nesse momento, dando aí esse ágil conhecimento sobre as plantas medicinais que tem com tanta facilidade aqui em Manaus, que a gente precisa saber um pouco mais sobre isso. E agradecer aos nossos amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio, que ficaram conosco até agora, dando ar à sua grata satisfação da sua audiência. Portanto, prometendo voltar para o próximo programa amanhã, com mais um JC às 15, informação para quem decide. Informação, né? Pouco tempo, né? Para muita informação, né? Quem é a Xanana aí? É a amarelinha? Ou é essa aqui? Aqui. Essa daqui. Rapaz, essa aqui, eu já usei a folha dela para puxar